faz que a gente não se olha com amor. Que foi que aconteceu? Me responda, por favor. Aquele amor bonito, onde é que está? Meu coração aflito quer se encontrar. A felicidade se perdeu. O que foi feito de você? Não podemos deixar nosso amor se perder, chegar ao fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Melhor a gente se abrir, deixar falar um coração. Se a gente se perder, só vai restar. Que a gente não se olha com amor. Que foi que aconteceu? Me responda, por favor. Aquele amor bonito, onde é que está? Meu coração aflito quer se encontrar. Felicidade se perdeu. O que foi feito de você e eu? Não podemos deixar nosso amor se perder, chegar ao fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Melhor a gente se abrir, deixa falar o coração. Se a gente se perder, só vai restar na solidão. Não podemos deixar nosso amor se perder, chegar ao fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Melhor a gente se abrir, deixa falar um coração.